Esta é a emissora de onda média da Rádio Boa Nova de Guarulhos Limitada. ZYK 591, 1450 kHz. Falando de Guarulhos, em prol de um mundo melhor.